O tema a ser colocado aqui hoje é a paciência. Bom, em primeiro lugar, eu não seria a pessoa mais certa para falar em paciência. Eu não sou muito paciente, gente. Mas parece incrível que quando caem esses temas aqui, paciência, essas coisas aí, parece que cai para mim essas coisas e cai como um chapéu que serve direto na minha cabeça. Eu tenho muita dificuldade de ter paciência. Então, é por isso que eu acho que realmente eu tenho que falar alguma coisa. Nossa, eu não estou sozinho. Eu acho que o meu guia também tem que pensar na paciência também, né? Porque é para nós que cai isso aí. Então, estamos todos envolvidos aqui. Todos nós precisamos desenvolver a paciência. Pensando sempre o seguinte, que somos mais pacientes hoje, do que numa última encarnação. Entendem? Hoje, nessa atual encarnação, nós somos, na geral, né? Nós somos mais pacientes, nós temos mais paciência do que numa última geração nossa, de uma vida, duas vidas atrás. Claro que aqui, quando a gente coloca isso aqui, quando a gente coloca essa questão de vidas pretéritas, a gente tem que, antes de tudo, acreditar que nós somos aqui só com o corpo emprestado, e que a gente reencarna, desencarna, morre, nasce. É uma questão evolutiva. Sem morrer e nascer de novo, não existe condições de evolução de nós. Evolução para nós. Porque em uma existência só, é impossível nós atingirmos a perfeição. A perfeição seria lá, bem depois do mundo de regeneração. Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Como desenvolver a paciência? Teve um amigo meu uma vez, do grupo aqui dentro, do grupo da quarta-feira, de estudo, ele disse que ele orava muito, recém que ele entrou no centro, ele orava, ele pedia muito para ele desenvolver a virtude da paciência. Para ele desenvolver, isso ele contou para mim, não, contou para o grupo todo. Nós somos em 13, 14, mais ou menos, 15. Então ele orava e pedia que a paciência fizesse parte de suas virtudes. Ele queria ser um homem virtuoso através da paciência. Passou um certo tempo. As provas, porque ele começou a passar, ele cada vez precisava de mais paciência. Eram provas. Provas, eu estou dizendo, são testes. Aquilo que era com a mulher, que ele tinha que ter paciência, era com a filha, era com o filho, era no trabalho, era com as pessoas em geral, era no trânsito principalmente. Apareceram tantos problemas para ele que ele desistiu de rezar para pedir paciência. Porque as provas vieram. Como é que nós vamos desenvolver a paciência se não tem provas para nós sermos pacientes? É incrível isso. Nós só podemos desenvolver a paciência se existe alguém que enche o saco nosso. Se tem alguém que está irritando a gente, se tem alguém que atravessa o carro num lugar onde não é para atravessar e nós estamos dirigindo. Se tu botou a mão na buzina, tu já está sendo impaciente. Então, como é que se desenvolve a virtude da paciência? Às vezes, precisam de 3, 4, 5 existências para desenvolver a virtude da paciência. Sem falar depois da humildade, né? Que é outra coisa. Por que que é tão difícil? Porque requerem provas que nos irritem, provas que façam com que a gente tenha que admitir que nós não somos os únicos aqui na face do planeta Terra e de que nós não somos donos da verdade, que a gente tem que respeitar as ideias dos outros, mesmo nós não aceitando. Um exemplo de como nós estamos desenvolvendo a paciência, vivendo no Brasil. Vivendo no Brasil, nós estamos desenvolvendo a paciência, todos os dias. Com tantos erros políticos, com tantos, sem querer fazer apologia e nem querer fazer críticas aqui a governo nenhum, estou dizendo a situação do Brasil. Todos os dias, estamos desenvolvendo, de certo modo, um pouquinho por vez, a virtude da paciência. Porque de tanta bobagem que a gente escuta que os nossos políticos fazem, tanto na área econômica, como na área de finanças, como principalmente na área política, então nem se fala. É tanta barbárie, é tanta coisa ruim, que nós estamos desenvolvendo a virtude da paciência, gente. Porque nós não podemos ir lá e tentar resolver o problema. Então a gente tenta resolver o problema de maneira de quê? Votar bem. Mas que votar bem? O quê? É tudo igual? É tudo igual, gente. A gente está percebendo hoje que é tudo igual. Que nós estamos numa coisa que não tem... Nós estamos num buraco que não tem fundo. Nós estamos, sim, desenvolvendo a virtude da paciência. A dona de casa, aquela que tem filhos e às vezes trabalha fora, ou muitas trabalham fora, a maioria hoje, né? A maioria trabalha fora. Ela não está desenvolvendo a virtude da paciência? Cuidando dos filhos, às vezes levando na escola, cuidando da casa e ainda sendo responsável por um trabalho fora. E ainda de noite vai dormir. E tem um marido que tem que, às vezes, aguentar porque o marido é chato. Tem a maioria que não é chato, mas tem os chatos. Do mesmo modo, o marido. Ele tem trabalho fora, ele tem que ajudar a mulher, ele tem os filhos também. E da mesma forma, hoje, o marido também participa muito na criação dos filhos, não é que nem 30, 40 anos atrás que era só mulher, ele tem que trabalhar, e ainda assim hoje existe ainda uma ideia de que o marido é aquele que sustenta a casa. Não é bem assim. Hoje a coisa já mudou bastante. Tem muitas mulheres que ajudam quase com metade, meio a meio, o sustento da casa. Mas vocês, para chegarem a esse ponto aí, quanta paciência vocês não tiveram que ter no mês? As professoras, então, com os alunos, pelo amor de Deus. Numa fábrica, então, com os colegas, que tem alguns que são difíceis, né, de aguentar, então lá também se desenvolve a paciência. Ah, o motorista, que anda por aí dia a dia, vai para cá, vai para cá, vai para lá, vai para lá, desenvolve constantemente a virtude da paciência. E eu, cada vez que entro no meu carro de manhã, eu faço um sinal da cruz, é um sinal da cruz da Igreja Católica, mas eu faço e peço paciência e que eu não revide alguma coisa que eu acho que o outro faz de errado. E eu consigo, vou com calma, se alguém faz alguma bobagem no trânsito, eu tento relevar, passo por lá. Assim, fazer a coisa certa, sem querer sair do carro, que ele brigue, que ele isso, que ele aquilo. Não adianta. Desenvolver a virtude da paciência é relevar. É relevar. Minuto a minuto, relevar. deixar as coisas passarem. Deixar a coisa passar. Contar de 1 até 8, se precisar, 1 até 18, se precisar, de 1 até 30. E depois, não falar nada. Essa é a melhor, melhor receita para desenvolvermos a virtude da paciência. Calarmos-nos. E quando nós for falar, que tenhamos conhecimento de causa, gente. Que tenhamos a argumentação lógica. Sem ofender ninguém, sem magoar ninguém, principalmente, sem magoar ninguém. Sem achar que somos os donos da verdade e rebaixar o outro que talvez saiba menos do que nós. É difícil, tudo isso é muito difícil, porque somos seres humanos ainda numa fase de transição do planeta Terra em que nós estamos ainda vivendo um mundo de provas e expiações, todos os dias, todos os dias. Mas como precisa desenvolver essa virtude da paciência para que um dia nós possamos ascender a um mundo de regeneração, nós precisamos desenvolver a paciência. Jesus era paciente. Jesus não se irritava com nada. Ele não se irritava com nada. Jesus era perfeito. Era perfeito. Ele não se irritava com nada. Simplesmente, Jesus era. Ele era cheio de fé. Ele era. Ele era e é ainda um exemplo de paciência, virtude, verdade, coragem, amor, desprendimento e outras qualidades aí que dá para enumerar um monte. Se nós seguirmos os passos de Jesus, naquela via sacra de tudo que ele sofreu antes de ser crucificado, vocês já imaginam? Já imaginaram se fosse nós no lugar dele? Nós aqui mesmo, italianaços, italianado aqui? Quante besteme? Quanta blasfêmia? Ele não, ele aguentou. Até o verdadeiro último suplício, aguentou. Firmemente calado, paciente e humilde. Então vamos refletir essas palavras e cada vez que nós a levantarmos de manhã cedo, acordarmos, vamos nos lembrar que hoje, por exemplo, hoje é o dia que eu vou ter desenvolver um pouco mais de paciência daquela que eu desenvolvi ontem. E se cada vez quando a gente levantar de manhã, a gente fizer isso, vamos ver, vocês vão ver como cada dia a gente vai se sentir melhor. E as coisas boas vão nos acontecer. Obrigado.